Salvador da 3567? Azul 9185, informo o tráfego 2 horas, 28 milhas, rumo oeste, Airbus 320, passando 070 para 360. São 3567, informo o tráfego 10 horas, 26 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 114 para 4007, alfa 172. Sim, 3567, passando 070. Motor 142. Colônia 142, contatada na decolagem, via saída pública, submantém nível de voo 350. Solicita a detonação, retorna para a função 90. A Potengua Sul está em desafio, apresentação de voo Yankee. Voo modificado a 1659. Número 5 na aproximação, mas eu vou ter de Genésio. Azul 9165, decolado 04, contorno 20, 08, bom voo. 20, 98, azul 965, boa tarde. Azul 9185, desça até nível de voo 050. Linha 314, SAP espera na posição SAP no nível de voo 060. Por Salvador, boa tarde, azul 965, passe 310 pés. Tema 128, desça 8. Aéreo 8760, mantém seu dragão de voo visual, sua redação no meu 6142, complete curva esquerda na proa 290, permanece no início. Volta aéreo 8760, seja atento ao Romeu 44, fazendo sobrevoo no Rio Vermelho, atento, certo? Azul 9165, contatada na decolagem, via saída São Bruno, sub mantém nível de voo 300. São Bruno, autorizado nível de voo 300, azul 9165. Oceania 6142, complexo com voo esquerda na proa 115, passa brisado, autorizado final de procedimento. Azul 9165, qual possibilidade de voar direto com ótimo? Foi medo, Azul 9165. Azul 4462, eu estou falando Rio de Janeiro. Foi autorizada a chegada por MEC 1. Foi por MEC para interceptar a chegada por MEC 1. Complexo com voo esquerda na proa 055, a passa brisada. Espera. Esteja atento a IAPA PS50, no porta aéreo 7.0, no corredor ação, no meu pé. Tente, passe espera na posição exata no nível de voo 040. Voo 9057, prossiga. Com prioridade negativa, ingresso na pista, aguarde. Seguidores que reportam indicações de porta aberta, ouve para que a viatura entre na pista e possa passar um estimado. Gente, quando voo IFR cancelado no 708, voo na proa de Seara, e essa para o Manique, a gente vai ver agora no 5. Complexo nosso procedimento, que é o seu instalador, prefeito 118, pessoal, na 5, funcionando na 142. Azul 9057, decoração para pouso na 197, cuja direita na proa 160. Mantenha essa proa inicialmente por 5 minutos. Repouso, Real 4462, passe espera na posição do mesmo no nível de voo 070. Para manter o número 2 até posto seguro, força aéreo 7.0. Qual seria o estimado para ingresso na terminal de Bell de pouso em Porto Seguro? A Vila Avião não foi suscrito sua vaga no pouso da aeronave que declarou indicação de porta aberta. É que a boa turente na pista para a sua vitória. A Vila Avião 5 confirme solicita pouso na 167. Contaria a espera na posição ISAP, complete curva à esquerda na proa 060, mantém essa proa limitada pela radial 280. Afirma, mantém a 050. Azul 9057, e essa para o nome que é espera, a gente agora vai ter. O nome que é? Vou falar a situação agora para você. Azul 9165, só me compra o chip de frequência no 25.1, na alterna 123.8. Azul 4462, eu sou restrita a nível de voo 100. Sem escuta. Azul 4462, eu sou restrita a nível de voo 100. Confirme a posição, papai está voltando. Papai está voltando, cancele a espera na posição ISAP. Foi. Cancele a espera, complete curva à esquerda. Na prova 060, também está pela radial 2202. Visita até o Delta, ciência, mantenha sua brigada de voo visuais, ajuste na 095, reporte visual com a RG Coimbra. Azul 9057, reporte visual com campo. Estamos com o Salvador, frequência 118, visual 95. Salvador. O operador está falando com a aeronave no momento. O controle Salvador está 1-0 liberada, azul 9-1-8-5. 5 desça para 2, meu pega, última 0 no 5, autorizado o sinal do procedimento LS, que já está no 0, após o autorizado. 2-0-1-7, autorizado, alinhar e decolar. Estamos 0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Estava 2, frequência 1-1-9, última 8. 1-1-9, última 8, agindo a 1-5. 1-1-9, última 8, agindo a 1-5. Recebe a espera na posição 4, completo curva direita na proa 050, está limitado pela radial 280 de Velho Salvador. Relógio também que acha que está assim. Curva de voo 050, está na matriz na 4. Papa Tango, Oscar, Golfo Tango, mantenha 4.000 pés, retoração para o sequenciamento, curva à esquerda, na prova 360, está limitado para a radial 360 de Velho Salvador. Alinhado, mantenha a escuta. Azul 9057, pouso autorizado, pista 17, vento 150 graus, 09. Autorizado, pouso 17, azul 9057. Passa na final da nossa sete. Salvador Azul, 9185, tá nele. Pega a missão 095, reporte CEASA e joga o campo. Posso postar o controle do Salvador, mas eu faço o 10, agora esquerda, proa 280. Enquanto a fazenda da colagem, via saída Salvo 1, sub e mantém o nível de voo 240. Salvo 1, nível 240, gol 207. 015. 015. Desça para o nível de voo 060, ajuste na 095. Bom, faça contato em 121.9. Todas as aeronaves estão conseguindo contato com o sol. Para Papai Vitor Jesus Leste, José Alcon Campos. Tente para ingresso no circuito, chame o seu Salvador, frequência 118 do Sol 95. Ajuda 462, chame o sinal Salvador, frequência 119 do Sol 8. Tango Vitor Índia Juliette, reporte através da IREMA. Volta através da IREMA, Vitor Juliette, autoriza a importar a presença? Então, Índia Juliette, capturou em ponto e vai realizar 360, tem um traço na final da 10. Sim, Índia Juliette, 1-6-7-2-3-0, sobre a IREMA. Autoriz 2-2-3-0, autorizado a linhagem 1-3-5-0. Para a